Dre Kesperson. Pra morrer basta estar vivo, irmão, eu falo sério. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Cê quer subir pro céu, vem com Daniel Hellwell. Que ministério Éfeso, ministério Éfeso. Pra morrer basta estar vivo, irmão, eu falo sério. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Cê quer subir pro céu, vem com Daniel Hellwell. Que ministério Éfeso, ministério Éfeso. Pra morrer basta estar vivo, irmão, eu falo sério. De Rio Verde a SP é só cadeia e cemitério. O luto é constante por causa do dinheiro. Assaltante assalta posto e dá um ataque fulminante. E aí ladrão, Jesus virá como você. Qual que é seu proceder? E se ainda hoje pedir a sua alma, pra onde você vai? Cê vai subir com Cristo ou descer com Satanás? É cela aí, Hellwell, aí tamo na benção. Cê quer subir pro céu, assinar sua sentença. Cê tem o livre-arbítrio, João, a escolha é sua. Ganhar a vida eterna ou morrer lá na rua. A verdade é nua e crua, Zé, eu falo sério. É só caixão, é nitrotério, é mãe que chora no cemitério. Bandidão perdeu a benção e resolveu ir pro inferno. Pra morrer basta estar vivo, irmão, eu falo sério. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Cê quer subir pro céu, vem com Daniel Hellwell. Que ministério Éfeso, ministério Éfeso. Pra morrer basta estar vivo, irmão, eu falo sério. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Cê quer subir pro céu, vem com Daniel Hellwell. Que ministério Éfeso, ministério Éfeso. Ei, monstro, tira o lenço, deixa a máscara cair. Irmão, descansa o cão, apaga o background. Minha rima é o evangelho, vem de Cristo a inspiração. E tu é monstro, quem falou? Eu acho truque não. Tu é uma benção, passa, só falta aproximação. Por você Jesus morreu, no terceiro reviveu. Com sangue foi comprado e perdoado os fariseus. Agora é tu que escolhe, passa onde pisar. Se vem com nós os crentes ou se com os monstros vai ficar. Dinheiro é bom, né? Mas se liga, João. Só existe um caminho, uma paz, uma salvação. Se o crime fosse bom, se liga, meu rapaz. Meu redentor não era Cristo e sim Barrabás. CLNVS, Éfeso SP. Nossa alma rap crente, Goiás RV. Basta estar vivo, irmão, eu falo sério. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Cê quer subir pro céu, vem com Daniel Hellwell. Que ministério Éfeso, ministério Éfeso. Pra morrer basta estar vivo, irmão, eu falo sério. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Cê quer subir pro céu, vem com Daniel Hellwell. Que ministério Éfeso, ministério Éfeso.